Uma boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesta casa para tratar de um tema do Evangelho muito significativo e muito alentador. Um tema que nos ajuda a enfrentar nas nossas lutas diárias os obstáculos que a vida nos oferece. Do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item "Ajuda-te e o céu te ajudará". Essa expressão, ela é um desdobramento, ela é um desenvolvimento do buscar e achareis, que é um ensinamento essencial que Jesus nos passou, essencial para a nossa evolução. Porque nós podemos ficar pedindo a Deus muitas coisas, mas se nós não buscarmos, se nós não nos movermos em direção a elas, nós não as encontraremos. E da mesma forma, para sermos ajudados espiritualmente e também materialmente, é necessário que nos ajudemos. É necessário que tenhamos uma participação ativa. E é sobre isso que nós vamos estar falando nesta noite, buscando nessas reflexões compreender qual é o nosso papel nessa busca de auxílio espiritual que todos nós desejamos, que todos nós precisamos, principalmente. Porque é muito tolo o homem que se acredita autossuficiente. Ele está iludido, ele está enganado pela matéria. Porque ninguém é autossuficiente. Ninguém pode dar conta de si mesmo, da sua vida. Se Jesus, o Espírito puro, o Espírito que conhecia as leis de Deus perfeitamente quando esteve encarnado, dizia que o Pai operava através dele, que dirá os demais seres que habitam esse planeta? O que eles poderão dizer a respeito do seu potencial, daquilo que eles podem fazer? Então todos nós necessitamos, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa evolução espiritual, seja como encarnados ou desencarnados, necessitamos muito de auxílio para o nosso crescimento. Só que uma tendência do espírito, quando ele ainda não se conscientizou de como se dá a evolução, é acreditar que o auxílio vem sem nenhum esforço do próprio indivíduo. Basta pedir e nós vamos alcançar. Só que as lições do Evangelho foram muito claras. Jesus deixou muito claro isso em muitas das suas passagens. A pessoa que não tivesse fé, a pessoa que não buscasse, a pessoa que não se esforçasse, ela não teria algo compensador para ela. Porque é muito simples para o espírito sentar-se e esperar que as coisas aconteçam. É muito fácil. Só que esse não é o caminho do crescimento espiritual. Por isso que o ajuda-te é tão importante, porque é o que nos dá condições para recebermos o auxílio espiritual. E o homem, ele vem ao longo da sua evolução aprendendo isso. Hoje a humanidade sabe que se ela não produzir, ela não gerar a riqueza, ela não construir, ela não terá nada. Foi quando o homem começou a perceber que ele precisava modificar a sua existência material, ele começa a trabalhar materialmente, é que ele vai criando condições cada vez melhores para a sua vida. Isso não significa que Deus não está presente na vida do homem, porque é através do próprio homem que Deus realiza suas obras. Muitas vezes o homem inconscientemente ele é esse instrumento. Ele não percebe que aquilo que ele está fazendo é, na verdade, atender desígnios de Deus. No entanto, ele comete muitos erros nessa tentativa, nessa busca de modificar a sua vida. E é isso que gera a luta, o sofrimento, a dor, que nós conhecemos como provas e expiações. É dessa falta, muitas vezes, de compreender qual a melhor ação para ser ajudado. Qual a melhor forma de agir para obtermos um resultado realmente positivo. E é por isso que, nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, é o último item do capítulo 25, esse item "Ajuda-te e o céu te ajudará", que o Espírito desenvolve a ideia de que existem dois tipos de trabalhos que o homem realiza e que vão modificando a sua vida. Esses dois tipos de trabalho é o trabalho físico, é o trabalho material, que todo mundo conhece, que todo mundo exercita, que todo mundo realiza diariamente. E não é só quem tem uma profissão realiza o trabalho material. Todo mundo, para sobreviver, precisa realizar o trabalho material de uma forma ou de outra. Quando nos arrumamos, cuidamos da nossa casa, nós estamos realizando o trabalho material. Esse já é uma conquista para o espírito, ter essa vocação de trabalhar materialmente, de buscar o seu próprio sustento, buscar a manutenção, o bem-estar para a sua vida, buscar o asseio pessoal. Só que a nossa vida ela não pode se resumir a isso. Tanto é que nós vamos também, à medida que evoluímos, aprimorando uma outra face do trabalho. Vamos aprimorando uma outra forma de ação, que é o trabalho intelectual. E o homem vem, ao longo desses milhares de anos de evolução neste planeta, vem aprimorando a sua capacidade de trabalho intelectual. Nós poderíamos pensar, quando dizemos em trabalho intelectual, que isso diria respeito apenas para algumas atividades humanas, algumas profissões, em que o indivíduo utiliza muito o conhecimento para exercitar esse trabalho intelectual. Mas não é bem assim. Todas as pessoas realizam, independente da sua condição intelectual, independente do seu conhecimento, realizam algum tipo de trabalho intelectual. Porque o trabalho intelectual é tudo aquilo que envolve o ato de pensar. Quando o homem pensa sobre a sua vida, quando ele reflete sobre a sua existência, quando ele pensa nas alternativas que ele tem, e todo mundo faz esse tipo de operação mental. Qualquer espírito que já atingiu a condição humana já tem esse potencial. Só que, obviamente, depende da sua condição evolutiva. Alguns vão desenvolver esse trabalho intelectual mais, outros menos. Mas todo mundo exercita isso. Então, quando nós pensamos em ajuda-te e o céu te ajudará, nós devemos pensar nessas duas dimensões do trabalho. Se eu preciso de ajuda para a solução dos meus problemas materiais, eu preciso trabalhar materialmente. Eu preciso exercitar algo dessa capacidade de realização para obter os recursos que eu preciso. Às vezes a pessoa é impossibilitada por uma contingência aí, por uma condição da sua experiência, e ela não pode trabalhar. Então, a sociedade, a sua família, aprovê de alguma forma. Mas o trabalho intelectual, poucos estarão privados deles. Somente espíritos em situações de provas, de dores muito grandes, de limitações intelectuais muito grandes, é que vão estar incapacitados de exercer esse trabalho intelectual. Mas ainda assim, como espírito, em momentos do desdobramento do sono, o indivíduo vai exercitar isso como espírito. Porque o pensamento, o ato de pensar, é uma característica essencial do espírito que atingiu a condição já de homem, de mulher, do espírito humano. Então todos realizam esse trabalho intelectual. O problema é que nem sempre ele é realizado com tanta eficiência o quanto seria necessário. O trabalho espiritual, ou melhor, o trabalho intelectual que todos têm que realizar para o seu progresso, assim como o trabalho material, nem sempre ele é feito da forma mais eficiente. E é aí que nós encontraríamos o auxílio mais eficiente por parte da espiritualidade. É aí que nós criamos as melhores condições para sermos auxiliados. E é dentro dessa visão, então, do trabalho, de aplicar o pensamento, a inteligência, que nós vamos desenvolver esse princípio do ajuda-te, o céu te ajudará. Como nos ajudar utilizando essa capacidade, esse trabalho intelectual que o homem vem, que todos nós estamos, ao longo desses milhares de anos aqui, renascendo inúmeras vezes, como que nós vamos agir? Como que vamos empregar essa nossa capacidade de trabalhar para a solução das nossas dificuldades? Como encontrar a ajuda através dessa outra dimensão do trabalho, que é aquela do espírito já desligado da matéria? O espírito que vai evoluindo e vai gradativamente se desvencilhando dos mundos materiais, ele tende a aprimorar a sua capacidade intelectual. Não é só acumular conhecimentos, não. É saber pensar e pensar com sabedoria. É isso que é o nosso grande desafio. Aplicar a nossa inteligência na nossa própria evolução espiritual. Usar esse potencial. E alguém poderia se dizer assim, né? Pensando assim consigo mesmo. Ah, mas eu não tive muitas oportunidades de estudar nesta encarnação. Eu não tive muito acesso à cultura, ao conhecimento. Mas veja, todos nós podemos aprimorar essa capacidade de trabalhar intelectualmente, independente das nossas condições. Só que, naturalmente, nós talvez não vamos ter um resultado muito grande imediatamente. Mas acreditem, todo esforço que nós realizamos em todos os sentidos da vida, esforços para o bem, para o progresso, em algum momento trazem resultados positivos à nossa existência. Então, quando nós falarmos hoje sobre como encontrar esse auxílio espiritual que nós tanto desejamos, a partir da aplicação desse trabalho intelectual, que está mencionado lá no último item do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós iremos então descobrir que é algo que está ao nosso alcance, que nós podemos realizar. Então, se quisermos esse auxílio, nós precisamos desde já exercer essa dimensão do trabalho, o trabalho intelectual. Como que nós poderíamos, então, na busca da solução dos nossos problemas, na resolução dos conflitos que nós existimos, como que nós aplicamos o nosso pensamento, a nossa capacidade de pensar na solução desses problemas? Primeiro passo que nós temos que ter em mente para a solução dos nossos problemas é pedir auxílio. É algo que nem sempre nós prestamos muita atenção, porque muitas vezes, enganados pelo orgulho, nós temos uma tendência a nos considerarmos autossuficientes, de achar que nós sempre encontraremos sozinhos a solução para os nossos problemas. E realmente, nós é que seremos ali os responsáveis pela decisão final. Porém, pedir auxílio é essencial, porque nós estamos vivendo em sociedade, fazemos parte de uma família, fazemos parte de uma comunidade religiosa. Por quê? Porque precisamos uns dos outros. Então é muito importante abandonarmos a ideia de autossuficiência, que é uma filha do orgulho, e procurarmos o auxílio que precisamos. A forma mais urgente de pedido desse auxílio que nós devemos exercer é aquele processo simples, mas altamente benéfico e que nunca fica sem resposta, que é o mecanismo da oração. É o primeiro pedido de auxílio que nós precisamos fazer buscando nos ajudar. É aquilo que nós devemos realmente pensar ante cada problema, cada dificuldade do caminho. É pedir a proteção e o amparo espiritual. E aí o que a gente faz? A gente pensa assim quando é falado isso. Ah, mas eu faço isso sempre e eu não encontro a solução. Porque realmente, nós não vamos receber soluções prontas diante de cada problema, a cada pedido que nós formulamos. Nós não receberemos essa solução pronta. Porque envolve, muitas vezes, tantas outras atividades que nós temos que exercer na solução desses problemas, buscando essa ajuda que necessitamos, que só o pedido, pura e simplesmente, não será suficiente. Aí nós precisaremos mobilizar outras das nossas qualidades, fazer outras ações para obter esse auxílio. Mas a oração, ela é aquilo que nos predispõe a entender quais são essas outras atividades, outras ações que deveremos ter. Ela é aquilo que nos abre a mente, torna essa mente receptiva às inspirações que virão do alto, certamente, e que irão nos guiar nas escolhas que nós iremos fazer. Então, a oração é essencial como primeira atitude ante um problema. É uma coisa óbvia, que nós lemos com frequência nos livros espíritas e de outras religiões, que nós sabemos, ouvimos nas pregações, mas às vezes nos falta a confiança necessária nesse mecanismo. Não foi à toa que Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Quando nós pedimos realmente com fé, com convicção, não o afastamento dos problemas, mas que nos mostrem, que a espiritualidade nos mostre o que temos a aprender com esses conflitos e como solucioná-los e a partir dali crescermos espiritualmente, evoluirmos espiritualmente, nós encontramos uma resposta. Porque o grande problema, quando pedimos o auxílio através da oração, é que normalmente o que nós fazemos? Nós pedimos assim: Deus, tira esse problema da minha vida porque eu não quero sofrer. E aí tudo aquilo que a gente aprendeu sobre qual é a importância da experiência para a evolução do espírito, a gente coloca de lado. A gente ignora que nós necessitamos das experiências que chamamos de dor, que chamamos de prova, que chamamos de expiações. Nós esquecemos que elas são mecanismos de crescimento espiritual. Não atravessamos problemas simplesmente para pagar dívidas do passado. É muito mais amplo isso. Quando nós passamos por uma prova, uma expiação, não estamos pagando nada para Deus. O que na verdade nós estamos é vivenciando uma experiência que tem o objetivo de nos transformar de alguma maneira, de modificar algo em nós. E é por isso que muitas vezes as dores demoram a desaparecer da vida. Porque enquanto nós não aprendermos o que temos que aprender com as experiências dolorosas, nós até podemos ter solucionado aquela situação específica. Mas outras semelhantes virão. Outras retornarão no futuro. Por isso que quando nós enfrentamos uma dor e pedimos o auxílio através da oração, nós devemos pedir não o afastamento pura e simplesmente do problema, mas devemos pedir: Deus, me mostre o que eu tenho a aprender com essa experiência. O que ela me ensina? O que ela traz para o meu crescimento? O que eu preciso mudar em mim para não ter que vivenciar mais essa dor, que hoje eu entendo que é uma situação não muito agradável, que é algo que eu não desejo para a minha vida. Porque eu até posso fugir da prova, da luta, abandonando aquela dificuldade, mas ela certamente retornará para mim em algum momento da minha existência. Por quê? Aquilo que eu tinha que aprender naquela experiência, eu não aprendi. Então, quando tivermos diante de uma luta, de um sofrimento, de uma prova, de uma expiação, peçamos a Deus que nos esclareça, que nos mostre, peçamos ao nosso Espírito Protetor que nos mostre o que temos a aprender com aquela experiência. Essa é a forma mais eficiente que nós temos de superação das dores e das dificuldades. Porque enquanto nós fizermos assim, eu não quero, eu não gosto, eu não aceito, nós estamos agindo como a criança que os pais obrigam a ir para a escola, que os pais insistem que elas têm que ir para a escola, ou como o filho que o pai leva para tomar uma injeção. Não agrada ao pai, não agrada à criança, mas ainda assim ele leva, sabendo que aquela dor é necessária. É a mesma coisa que acontece com a gente. Por isso que pedir na oração afasta a prova de mim não é a forma mais inteligente de a gente lidar com aquilo. Também não significa que a gente vai ficar ali se comprazendo com a dor, com o sofrimento, que a gente vai falar: ai, que alegria estar com uma doença terminal. Não é isso. Mas eu vou refletir que, embora eu não goste da dor, algo ela tem a me ensinar. Enquanto eu não aprender aquilo, eu não me liberto. É por isso que a experiência humana, ela é muitas vezes tão repetitiva. Por isso que o sofrimento, ele visita o ser humano tantas vezes ao longo da vida. Porque nós estamos sempre o quê? Necessitando de experiências que nos ensinem essas coisas. Por isso que não adianta pedir para afastar o sofrimento e a dor. Uma outra medida que nós podemos ter para a solução dos nossos problemas, que é uma aplicação dessa ideia do trabalho intelectual para se ajudar, para encontrar a solução para os seus conflitos, é pedirmos o auxílio compartilhando essa nossa dificuldade com alguém que possa nos ajudar. Também abandonando a ideia de autossuficiência e compartilhando a nossa dificuldade. Só que naturalmente, com a pessoa que efetivamente possa não solucionar o problema para nós, porque ninguém no mundo está apto a solucionar os nossos problemas. Nós podemos talvez ter problemas em comum com algumas pessoas, mas não serão elas que irão resolver o problema para nós. Nós iremos solucionar em conjunto. Ou quando eu procuro o auxílio de alguém para me ajudar na solução do problema, eu não posso esperar que essa pessoa me resolva o meu problema. O que eu posso esperar é que a pessoa possa ver por um ângulo diferente do meu e me mostrar saídas que até então eu não pensei. Tem pessoas que sentem muitas vezes tão orgulhosas, tão cientes das suas forças, tão convencidas de que podem tudo sozinhas, e muitas vezes elas trazem mais e mais dificuldades. Por quê? Porque não compartilham. Porque não discutem junto com outras pessoas que possam dar outras ideias. Então devemos refletir nisso. Até que ponto eu não busco sozinho uma solução que só agrava o meu problema, sendo que outras pessoas, vendo de outra maneira, me ajudam a solucionar. Me ajudam a pensar de uma maneira diferente sobre aquilo. E é interessante que às vezes a gente pensa, ah, então eu tenho que procurar a pessoa mais experiente na vida para me orientar, e nem sempre a coisa é assim. Às vezes o mecanismo que a espiritualidade usa é através de alguém que nós nem esperamos que ela tenha o conhecimento sobre aquilo. Me recordo agora de uma passagem do André Luiz, não vou saber dizer com precisão o livro agora, mas ele conta a história de algumas pessoas que foram a uma sessão espírita e buscavam ali a solução dos seus problemas. E a mãe e dois filhos, um jovem, um rapaz e uma menina, bem mais jovem que o irmão, quando saem do centro, André Luiz e o instrutor que está acompanhando estão observando o diálogo dessa família, da mãe e seus filhos. A mãe e o rapaz ficam lamentando não terem obtido o resultado que esperavam ali daquela reunião. Mas um espírito benfeitor, tentando ainda ajudá-los, intuiu mentalmente a jovem, a mais jovenzinha, e ela pronunciou palavras sábias ali a respeito daquilo que a mãe e o irmão estavam conversando. Só que eles, menosprezando ali as ideias dela, porque como poderia alguém tão mais jovem ter ideias boas, aproveitáveis? Ignoraram, e a mãe disse para ela, olha, quando você tiver a minha idade, você vai saber o que é o sofrimento, o que é a dor. E aí, talvez você não pense assim como você está pensando agora. Só que não era ideia dela. Era a ideia de um espírito que conhecia bem o drama ali da mãe, as dificuldades que ela passava. Então nós não podemos subestimar nunca ninguém. É óbvio que a gente vai ter alguma seleção, né? As pessoas que demonstram maiores condições morais, intelectuais, nos ajudar a pensar, mas devemos abandonar essa ideia de autossuficiência. Devemos procurar ajuda, até mesmo dos profissionais da área da saúde, que possam nos ajudar na solução de problemas, sejam de natureza emocional, sejam os nossos problemas cotidianos. Nós devemos buscar conhecer outras formas de pensar o nosso problema, porque é uma forma eficiente de encontrarmos uma solução que talvez até então nunca tivéssemos pensado. Outra coisa que nós precisamos ter para a solução dos problemas e essa aplicação desse trabalho intelectual é aprender a aceitar as condições da vida de uma maneira humilde e serena. Porque sempre que nós recebemos as experiências com aquele sentimento descontrolado, de raiva, de indignação, de revolta, nós só criamos um campo mental perturbador que atrai, muitas vezes, influências nocivas e que cria uma barreira, um bloqueio que impede qualquer intervenção dos espíritos bondosos para nos ajudar a solucionar. Pode observar alguém que está muito irritado com uma situação, se ela consegue ter decisões sábias a respeito daquilo. Por isso que devemos pensar nos problemas, refletir sobre eles de uma maneira serena, sem desespero. Nós temos que saber e confiar primeiramente de que o nosso problema, por mais assustador que ele possa parecer, ele ainda não é o maior que nós poderíamos experimentar. As coisas sempre podem ser muito piores. Então, quando nós estamos vivenciando uma situação conflituosa, a primeira coisa é aceitarmos a situação humildemente, afastar aqueles pensamentos que nós realizamos muitas vezes, questionando a Deus, por que eu? Quando nós fazemos isso, nós revelamos a nossa indiferença pela dor de milhões de criaturas no planeta. Porque quando você pensa que o seu problema é muito grande, pesquise e você encontrará pessoas com problemas muito maiores. Então, quando nós pensamos, por que eu? Nós estamos demonstrando uma ideia que está lá no íntimo, que nós acalentamos sobre nós mesmos, de que nós não temos dores para passar. E é isso que muitas vezes fomenta em nós a revolta, a indignação. E é a forma menos inteligente de solução dos conflitos. É através dessa indignação, é através dessa revolta que muitas vezes nos assalta a mente e que nos impede de pensar com clareza que rumos nós podemos dar na nossa vida. Nós agimos de maneira apenas emocional, tomados ali por emoções, e não encontramos uma forma eficiente. Então, essa atitude, né, de refletir, de pensar nos problemas como parte da nossa vida, são experiências evolutivas que nós estamos tendo, e que eu tenho, cada um de nós tem, milhões de outras pessoas no mundo todo tem. É a forma mais assim adequada para encará-los. Pode observar, pesquisando na sua própria história pessoal, todas as vezes que se buscou por uma forma de revolta, indignação, dificilmente encontra uma solução sábia, uma solução eficiente. Outra forma, então, que nós devemos exercitar na solução dos problemas é combatendo esses sentimentos inferiores, então. A revolta, achar-se desfavorecido pelas leis divinas. Há pessoas que são extremamente ingratas para com a vida, para com as leis divinas, para com tudo que ela recebeu. Porque diante de uma prova muito grande, ela acha que não há proteção para ela. E ela esquece milhares de situações que foram favoráveis em sua vida. Nós não podemos ser ingratos com a vida nem com as leis divinas, que nos ofereceram tantas oportunidades, tantas coisas benéficas, que o que nós conseguimos com isso? Absolutamente nada. Uma outra atitude que devemos evitar, então, na solução dos problemas, é aquela de culpar os outros. E nós somos muito eficientes nisso. Nós, muitas vezes, o que nós fazemos? Quando algo nos acontece, nós acusamos o nosso chefe ou o nosso subordinado, nós acusamos os nossos familiares, os nossos amigos, a sociedade, os políticos. Eles fazem muita coisa errada, mas geralmente nós vamos sempre procurar um culpado. Nós acusamos os obsessores. Mas veja, livre-arbítrio, nós sempre o temos. Nós sempre decidimos, no final, como vai ser. Mesmo que alguém nos prejudique muito, o rumo que nós vamos dar a partir daquela situação que a pessoa nos criou é uma escolha nossa. E eu realmente, eu posso ter sido agredido, ferido, prejudicado gravemente por alguém. Mas aproveitar a experiência decorrente disso não dependeu da outra pessoa. O aproveitar dessa experiência depende essencialmente das escolhas que eu fizer. Então, em última análise, em última instância, a escolha é sempre nossa. Que rumo nós vamos dar a partir de uma experiência negativa que o semelhante nos causou? Quem define sou sempre eu. Nunca é a outra pessoa. Porque eu posso, por exemplo, escolher o revide, a vingança. E eu agravo a minha situação, porque eu saio da condição de vítima e me torno algoz. Nem as leis da sociedade admitem vingança. que dirá as leis divinas que são superiores às leis humanas? Então, eu posso escolher a vingança, mas eu também posso escolher o perdão e buscar um outro caminho para a minha existência a partir daquele ponto. Então, a escolha é sempre minha. E aí alguém dirá assim, mas é muito difícil. E realmente, há situações na vida muito dolorosas, mas nenhuma delas é superior às forças que nós somos capazes de conquistar através do nosso pensamento em equilíbrio. Não há dor que o homem passe que ele não tenha condições de superação. Porque se admitíssemos o contrário, poderíamos descartar totalmente a ideia de Deus. Porque teríamos dores superiores à que eu posso suportar, então eu vou ter que falhar mesmo. E na realidade, nós só enfrentamos lutas e dificuldades que nós temos condições de aprender algo com elas. Que não quer dizer que a gente vai sempre sair vitorioso do ponto de vista material, de acordo com as conveniências e aparências do mundo. Mas eu sempre tenho como sair vitorioso espiritualmente. Eu tenho como crescer em valor, em sentimento, em qualidades morais, em qualquer situação, em qualquer experiência que a vida me oferece. Então a escolha será sempre minha. Uma outra atitude que devemos evitar de maneira assim veemente quando enfrentamos um problema é buscarmos uma crítica e uma acusação severa para nós mesmos. Porque uma coisa é eu reconhecer o meu erro, outra coisa é eu cair num poço de remorso, de sentimentos autodestrutivos, acreditando porque o meu erro é muito grave, a situação que eu criei é muito difícil, e eu mereça ser punido severamente. Nós não podemos procurar punição para absolutamente ninguém, nem a nós mesmos. Nós não podemos querer aplicar uma punição a ninguém. A sociedade tem as suas leis, tem as suas regras, mas individualmente, pessoalmente, eu não posso querer penalizar ninguém pelo erro que ele comete, quanto mais a mim mesmo. Eu posso sim reconhecer que estou errado, mas nunca cair naquele sentimento, né, de autodestruição porque eu errei. Quando eu faço isso, eu estou ali num caminho bem tenebroso e que não me trará a solução do meu conflito. Nós devemos pensar de maneira madura, de maneira sóbria, pensando o que eu devo fazer para consertar ou minimizar o meu erro. Evitando qualquer tipo de pensamento de fuga. Evitando qualquer tipo de pensamento de querer buscar por uma outra forma ilícita a solução daquele problema. Porque muitas pessoas, por não terem coragem de assumir ali as consequências das suas ações, elas acabam se complicando muito mais porque buscam alternativas para solucionar o problema de maneira muito inadequada, criando outros problemas. E como que eu avalio se a solução que eu estou buscando ela é adequada ou não? Eu tenho que pensar, eu trarei prejuízo para outras pessoas? Eu trarei dor, sofrimento para outras pessoas? Eu estou tirando algo que pertence a alguém? Porque toda vez que a minha solução acarretar problemas para outros, trouxer dificuldades para outros, eu devo então ponderar que essa não é a melhor solução para o meu problema. Percebem que para ter todas essas reflexões, nós precisamos estar em equilíbrio. Precisamos estar em sintonia com o bem. Precisamos até meditar nisso previamente, para quando vivenciarmos as situações, saber o que fazer. É por isso que o aprendizado espiritual que nós temos na Casa Espírita, ele é tão importante. É por isso que os valores que nós recebemos familiares, que nós recebemos na primeira educação que tivemos com os nossos pais, com os nossos familiares, as pessoas que estiveram no papel de nossos tutores, que nos orientaram, e mais tarde, ao longo da vida, as experiências que vamos tendo, os conhecimentos que vamos adquirindo, eles são todas essas referências que serão base para termos a solução dos nossos problemas quando eles chegarem. Por isso que esse nosso esforço hoje de estarmos aqui reunidos numa noite fria, buscando a compreensão dos ensinamentos dos Espíritos, é importante. Porque no momento da luta, no momento da prova e da expiação, já temos uma primeira referência de como encontrar uma saída. Já temos alguma reflexão. Por isso que quando fazemos o Evangelho no lar e fazemos de uma forma muito séria, muito dedicada àquele momento, àquele instante, e nós buscamos compreender profundamente aqueles ensinamentos, nós estamos gravando no nosso espírito referências, uma base que nos norteará a ação futuramente, quando vivenciarmos essas experiências. Então, todo o nosso esforço na aquisição de conhecimento espiritual é preparo e é garantia também de que encontraremos superação para as nossas dificuldades quando elas surgirem. Porque precisamos ter uma base de conhecimento para saber como agir. E ainda assim, nós não vamos agir da melhor forma diante do problema. Porque nós só adquirimos experiência depois que passamos pela situação. É aí que vamos aprendendo. Mas se já temos o conhecimento teórico básico, nosso pensamento ele já tem ali uma clareza maior e nós já temos base para receber intuições. Porque os Espíritos eles não conseguem nos intuir a partir de nada. Nós temos que oferecer algo na nossa mente para que as ideias possam vir com clareza. Então, se eu já conheço, por exemplo, a ideia de ação e reação, isso está muito claro para mim, é mais fácil eu pensar numa solução, porque eu sei que tudo que eu fizer terá uma resposta. Tudo que eu decidir terá uma resposta. Então é dessa forma que nós vamos aplicando a inteligência, o trabalho intelectual, na solução desses nossos problemas que a vida oferece. Outra forma que nós devemos evitar de pensamento para não agravarmos os nossos problemas, então, é não guardar amarguras em função das situações que nós vivemos, das pessoas que nós esperávamos o auxílio e não puderam nos auxiliar, ou não nos auxiliaram como nós gostaríamos que fosse. Nós não podemos, ao sair de uma experiência dolorosa, guardar nem amargura da vida, nem sentimento, nem ressentimento em relação a ninguém. Porque se nós guardamos isso, gente, é porque nós não aproveitamos aquela experiência ainda. Se eu guardo amargura por ter vivido uma experiência afetiva dolorosa, se eu guardo amargura e ressentimento em relação às pessoas que eu convivi e que criaram ou que participaram desse conflito comigo, é porque eu não superei o problema ainda. Ele voltará de alguma forma no futuro a me cobrar essa compreensão. Por isso que o perdão, desculpar as pessoas indistintamente, ele é tão importante. Ele é uma força poderosa, é uma força libertadora da nossa mente. Eu me desvinculo da experiência negativa e de qualquer suposta dívida que alguém tenha comigo. Ao perdoar, eu me liberto. E eu torno a minha receptividade mental, espiritual, muito grande para a espiritualidade. Então, não guardar amarguras nem ressentimentos das situações, das experiências vividas. É aquilo que o ditado popular diz, não chorar pelo leite derramado. Não ficar lamentando e ficar levantando coisas que já são do passado, que são superadas. Quando nós fazemos isso, nós criamos um obstáculo tão grande à nossa evolução. Nós ficamos presos a sentimentos, a situações muito dolorosas, muito difíceis. E elas irão, em algum momento, ressurgir na nossa existência, nesta vida ou em outra, e nós teremos que passar por experiências que nos liberte disso. Por isso que é melhor perdoar desde já. E devemos também evitar pensar nas soluções mágicas e fáceis dos problemas. Tem pessoas que atravessam problemas e esperam que as soluções instantâneas apareçam imediatamente. Aguardam uma loteria, uma herança, achando que aquilo vai trazer a solução do problema. Embora existam algumas histórias que mostrem isso, não será dessa forma que serão solucionados os problemas de 7 bilhões de encarnados no planeta. Só de encarnados. Pessoas, todo mundo vai ter que ganhar uma loteria para solucionar os seus problemas? Ou receber uma herança? Não vai ter herança nem loteria para tanta gente, para tantos encarnados apenas, nós estamos pensando. Então, nós temos que pensar que as soluções mágicas, embora até possam ocorrer assim, né, aparecer algo inesperado, é muito raro isso acontecer. Na maioria das vezes, as soluções elas vão surgir a partir da reflexão, da nossa busca, do nosso esforço, não só no trabalho material, mas no trabalho intelectual, que envolve tudo isso e muito mais coisas que eu disse. E uma forma também que nós devemos ter uma postura ante os problemas, que é uma aplicação dessa ideia do trabalho intelectual, é não ficarmos adiando indefinidamente os nossos problemas e os nossos conflitos. Cada dia que eu adio o problema, pode ter certeza, ele vai se acumular com outro no futuro. Então nós devemos ser proativos, devemos pensar efetivamente e a cada dia fazer algo, mesmo que mínimo, para a solução dos nossos problemas. Às vezes a gente quer uma solução muito rápida e aí que está a dificuldade, porque existem problemas que eles vão precisar de uma dedicação diária para a solução. Então não podemos ficar só aguardando que o futuro crie situações favoráveis. Porque se nós não começarmos a agir desde já, nem que seja refletindo, pensando, buscando uma alternativa, ela nunca virá. Sempre será um problema que nós estamos adiando em nossa vida. Então, devemos ter uma atitude de ação, de atacar os problemas, os conflitos. É uma aplicação dessa ideia, então, de solução aí dos nossos problemas. E como que nós poderíamos prevenir os problemas, evitar as dificuldades da vida? Porque normalmente as pessoas, quando têm conhecimento de reencarnação, lei de ação e reação, têm uma tendência a sempre pensar assim, relacionando os problemas atuais com a vida passada. Ah, hoje eu vivencio isso, porque numa outra encarnação eu desencadeei isso. Mas vejam, muitos dos problemas que nós enfrentamos atualmente, eles também são criados desta própria existência, desta própria vida que estamos agora usufruindo. Então, como poderíamos aplicar esse trabalho intelectual na prevenção dos nossos problemas? Como usar esse conhecimento, essa experiência que vamos adquirindo sobre espiritualidade, sobre as razões da nossa existência, para prevenir os problemas hoje? Como evitá-los, então? É possível. É possível a gente ter uma vida muito mais tranquila, muito mais harmonizada do que a que nós temos atualmente. Porque, com certeza, muitas das coisas que nós estamos hoje experimentando são situações que nós criamos aqui mesmo. São experiências que nós desencadeamos aqui por falta de conhecimento da vida, por falta de conhecimento de maiores experiências. E se pudermos aprender até com as experiências infelizes das outras pessoas, nós podemos, então, prevenir os problemas na nossa própria vida. Porque para aprendermos algo, não significa necessariamente que nós teremos que passar por aquilo. Nós, para sabermos as dores que o ser humano passa, nós podemos exercitar uma outra característica nossa, que é a compaixão, que é o interesse pelo sofrimento do próximo. Nós não vamos saber exatamente como é aquilo, mas nós podemos ter uma ideia sobre. E é onde nós podemos aprender com a experiência de outras pessoas e, agindo, prevenindo, nós podemos evitar esses conflitos, essas dificuldades. Então, a primeira coisa, a primeira medida que nós temos que ter para a prevenção dos problemas é conhecermos a nós mesmos. Muitas pessoas vivenciam a sua experiência terrena só cumprindo uma rotina, deixando a vida levá-la como se fosse ali um galho que as ondas do mar trazem e levam de volta à praia, movendo sem um rumo certo aquilo, levando e trazendo. Existem pessoas que vivenciam assim a sua existência. Se deixam levar ao sabor dos acontecimentos. E não vão para direção nenhuma. É o caso do espírito que fica estacionário. É por isso que muitas vezes vem situações de dor, de luta, que nos desacomoda, que nos tiram daquela situação que nós estamos ali e que nos empurra de alguma forma em alguma direção. Então, quando nós saímos desse ritmo de só seguir uma rotina, de se deixar levar pelos acontecimentos da vida, é aí que nós estamos tomando ali as rédeas do nosso destino, estamos guiando o nosso destino. Estamos fazendo escolhas. E se elas forem pensadas, conscientes, nós estamos crescendo nesse processo. Então, conhecer a si mesmo é uma forma de até entender qual é ali quais são ali as nossas fraquezas, aonde nós somos vulneráveis. E será inevitável reconhecer que muitas vezes os conflitos, as dificuldades que nós experimentamos ao longo da vida são resultado do nosso maior inimigo, daquilo que nasce em nós e que chamamos de orgulho. Que muitas das situações conflitivas que nós experimentamos no contato uns com os outros, seja na família, no trabalho, na rua, vem de uma ideia equivocada que nós temos sobre nós mesmos. De supervalorizar a nossa pessoa em detrimento das demais. E esse orgulho, esse sentimento que nos faz pensar superiores aos demais, cria muitas dificuldades, muitos problemas. Então, o reconhecimento desse gravíssimo defeito, e que poderíamos dizer que não é propriamente um defeito, é uma imperfeição, é algo que ainda não nos libertamos. Porque somos ainda em seres em formação, somos seres em crescimento espiritual ainda, em evolução. Então, obviamente, que não seríamos perfeitos. Mas, se já somos capazes de pensar sobre isso, significa que já é hora de começar a agir nessas mudanças. Então, libertar-se do orgulho, ou pelo menos entender e compreender-se com um indivíduo que muitas vezes ignora os demais, não reconhece os direitos do próximo, não observa que tem os seus próprios defeitos que criam dificuldades para os outros. Reconhecer-se assim é uma forma de prevenção, porque nós poderemos passar a pensar melhor nas nossas atitudes e nas nossas escolhas. Refletir sobre aquilo que nós efetivamente somos é uma maneira eficiente de prevenção e de combate das nossas dificuldades e das nossas imperfeições. Devemos também compreender, né, e pensar melhor sobre o contexto que vivemos hoje. Nós devemos nos entender como um ser muito complexo, sujeito a muitas influências. Nós temos uma dimensão que se desdobra em inúmeros aspectos, em inúmeras formas em que nós podemos nos expressar. Nós somos um ser social, nós somos sujeitos a influências do meio em que nós vivemos, nós somos um ser econômico, estamos sujeitos às influências econômicas da sociedade que nós vivemos, nós somos um ser espiritual, somos sujeitos às influências espirituais. Nós somos um indivíduo que faz parte de uma família, que está dentro desse contexto social. Então nós precisamos entender os inúmeros fatores que interferem sobre a nossa existência. Nós precisamos entender o contexto que estamos inseridos. E verificar o quanto esses meios criam estímulos que nos levam a tomar decisões e que muitas vezes trazem a dor e o sofrimento para a nossa vida. Não é que eles são os responsáveis. Eles são influência, mas quem acata essa influência sou eu. Então, se eu aceito essa influência sem pensar, sem refletir, sem conhecer, né, eu passo a responder por todas as consequências, porque o sofrimento recai sobre mim. Hoje, os meios de comunicação têm alertado muito as pessoas a respeito do seu endividamento, a respeito aí da contração de dívidas financeiras, Porque perceberam quantas pessoas estavam vulneráveis. E é por isso que tem essa manifestação toda hoje, de alguns órgãos aí da imprensa. Por quê? As pessoas, por ignorarem esses estímulos que estão aí presentes na sociedade, elas se deixaram levar e criaram situações difíceis. Se comprometeram ali com dívidas que muitas vezes são muito grandes. E porque ameaça a estabilidade da economia como um todo, aí resolvem alertar a população. Mas isso é algo que nós devíamos já vir pensando, né? Por que que nós temos esse desejo de consumir além do que precisamos? Nós que estudamos as leis espirituais, estudamos os ensinamentos dos espíritos, eles nos ensinam tanto a nos desapegarmos das coisas materiais. E por que que nós contraímos dívidas por coisas materiais? Que tipo de carência, que tipo de frustração nós queremos compensar com as coisas materiais? Porque muitas pessoas vão nesse ímpeto do consumismo para compensar, muitas vezes, coisas que nada material vai compensar. Perdas, frustrações que o indivíduo traz. Por não conhecê-las ou reconhecê-las, ele não percebe. E ele busca atender esse seu anseio, essa sua necessidade de alguma forma. Então é por isso que muitas pessoas às vezes compram coisas de que elas efetivamente não necessitam. Porque elas estão buscando compensar algo que elas muitas vezes não sabem nem exatamente o que são essas frustrações, isso que ela busca compensar. Então conhecer-se, saber-se ali, o que que eu espero da vida, o que eu desejo, o que eu quero, o que é importante para mim, por que é importante, e reconhecer toda essa influência que o meio exerce sobre as nossas decisões, isso é uma forma muito eficiente de prevenir, de evitar maiores dificuldades na vida. E devemos, além dessa compreensão de todo esse contexto econômico, social que nós vivemos, o quanto nós somos influenciados por propagandas, nós também devemos entender que nós vivemos uma fase de transição espiritual do planeta. E muitos estão sendo testados, poderemos dizer todos. Não porque vão para outros planetas, porque não vão poder reencarnar mais aqui, mas nós estamos sendo, em cada época que vivemos, e nessa em especial, nós estamos sendo aferidos nos nossos valores. Não porque Deus precisa saber o que nós somos, mas está sendo mostrado para nós mesmos aonde estão as coisas realmente importantes, aonde está realmente aquilo que é mais significativo na sua vida. A sociedade hoje, com tudo aquilo que ela oferece, é esse grande laboratório onde nós somos testados. E os resultados, eles vêm para nós mesmos, para nós analisarmos. Então, se quisermos saber o que nós efetivamente somos, como espíritos, basta ver a que tipo de estímulos nós estamos respondendo no dia a dia. Se eu sou um indivíduo extremamente consumista, consumo coisas desnecessárias, é porque ainda dou muito valor às coisas materiais. Talvez eu preciso refletir mais sobre a existência espiritual, o que eu sou efetivamente, e reconhecer maior valor nas relações afetivas, nas relações familiares, nas atividades de natureza intelectual, cultural e espiritual. É aí que eu devo focar mais a minha atenção e minha busca de conhecimento. Certo? E é possível refazer escolhas sempre na vida. Mesmo que eu possa ter tido uma vida que não teve muitos acertos até então, eu posso sempre refazer a minha existência e as minhas escolhas. Nunca nós podemos pensar assim, eu já não tenho mais jeito. Agora é assim até o dia que eu morrer, quem sabe se eu reencarnar numa outra condição eu consiga superar. Nós podemos fazer essa decisão de mudar a nossa existência a qualquer momento. Só que depende dessa consciência que vai se despertando à medida que vamos refletindo e estudando essas questões. À medida que eu vou me cansando do meu sofrimento, da minha luta, das dificuldades que vão sempre se repetindo na vida. E é sempre possível refazer caminhos. Só que a gente precisa estar disposto para isso. A gente precisa abrir mente, coração e arregaçar as mangas e trabalhar por essas mudanças. Jesus, ele passou por inúmeras vidas transformando. E a gente pensa assim, poxa, mas se Jesus passasse na minha, também ia mudar, ia ficar tudo melhor. E realmente, a influência extraordinária desse ser na vida das pessoas foi muito grande, mas apenas para as pessoas que se dispuseram a se renovar. Nós temos no Evangelho duas narrativas ali, duas histórias muito significativas, a do moço rico e a de Zaqueu. O moço rico é alguém que sente despertar algo por Jesus e pergunta para ele: Mestre, eu já venho cumprindo a lei, os 10 mandamentos, que mais me falta para encontrar essa vida, o que mais me falta para alcançar o reino dos céus? E Jesus, como conhecia profundamente os conflitos das pessoas que se aproximavam dele, disse para ele: olha, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. E você conquista o reino dos céus. Esse ser, ele estava num momento decisivo da existência dele. Para ele, o próximo estágio que ele devia alcançar era esse: se despojar de tudo material e seguir Jesus. Só que ele não consegue se despojar desses bens materiais que ele possuía, e ele dá as costas a Jesus e não aproveitou aquela grande oportunidade. Então veja, talvez hoje, mesmo que Jesus estivesse presente na nossa vida de forma indiscutível, de forma evidente, gritante, talvez eu pudesse fazer como esse homem, esse moço rico, que não fez o que Jesus disse. Por outro lado, nós temos uma outra história muito interessante e que permite a gente pensar muito sobre essa questão da riqueza, o quanto nós temos que dispensar os nossos bens materiais ou não, que é a história de Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos e foi alguém que, em um momento da sua vida, agiu desonestamente, pegando para ele aquilo que não era dele, ou tirando a mais das pessoas, ou não repassando para o Império Romano todos os impostos que ele arrecadava e que, de alguma forma, ele estava tirando das pessoas. E ele, então, curioso para conhecer Jesus, ele sobe a árvore, avista Jesus, e Jesus, o vendo lá sob a árvore, diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu preciso passar a noite na sua casa. E, no diálogo com Jesus, ao término ali daquelas conversas que Jesus realizou naquela noite, Zaqueu diz então: Mestre, eu vou dar metade dos meus bens para todas as pessoas pobres, e se eu prejudiquei alguém, eu vou recompensar essas pessoas pelo que eu tenha tirado delas. E aí Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa. E ali então estava muito claro, né? Jesus não falou para ele: ô Zaqueu, para de ser mesquinho, dá outra metade dos seus bens também. Porque era o que Zaqueu podia naquele momento fazer, e foi o que ele efetivamente fez. Então aqui, o que nós temos, né? É alguém que aproveitou a oportunidade e reformulou a sua existência, refez o seu caminho, tomou uma nova decisão. O que Jesus falou para ele, nós não sabemos exatamente com as mesmas palavras. Mas nós sabemos que Jesus deve ter falado sobre amor, sobre bondade, sobre caridade, sobre perdão, sobre conciliação, sobre união, por devotamento a Deus. Jesus falou sobre isso. E nós temos acesso a todo esse conhecimento hoje. Nós podemos fazer como Zaqueu, refazer os nossos passos, compensar prejuízos que tenhamos criado às pessoas. Nós podemos nos doar para aqueles que necessitam. Só que depende essencialmente de uma escolha nossa, de uma decisão nossa, que nós realmente queiramos isso. E não adianta a gente pensar: ah, mas se eu visse diretamente de Jesus, dava certo, porque daí eu não ia pensar duas vezes. talvez nós fizéssemos como o moço rico. Então, hoje nós temos essa possibilidade de conhecer ainda mais os ensinamentos de Jesus através das explicações que os Espíritos superiores nos deram. Temos mais elementos ainda para refletir, para crer. Então, tomar essa decisão depende essencialmente de nós. E não significa que nós vamos ser totalmente iluminados a partir desse momento. Haverá muito trabalho, muito esforço, mas o mais importante é a gente perseverar, não desistir. Insistir nessa resolução que nós temos. Porque é assim que nós vamos sentindo ao longo dos dias, ao longo dos anos, uma força que vai nos impelindo e vai nos ajudando a vencer. Vai nos fortalecendo. Essa força é a força que nasce das boas resoluções, daquilo que nós temos que fazer, e quando fazemos, nós encontramos tanto do lado de lá a nosso favor, que nós até nos surpreendemos. Mas precisa de um primeiro passo nosso, que começa no nosso desejo, no nosso querer. Então, se quisermos vidas novas, vidas renovadas, não vida sem problema, não vida sem dificuldades, porque continuaremos tendo. Se quisermos ter uma vida diferente, depende essencialmente de uma resolução nossa, de uma decisão nossa, de um ato realmente de querer, de confiança, de fé. E tenho certeza, e baseando-se naquilo que Jesus falou, tudo aquilo que nós pedirmos, nós conseguiremos. Só que tudo aquilo que nós pedimos para o nosso crescimento espiritual, nós conseguiremos. Por isso que, se você quiser renovação, deseja essa renovação. Se você quer crescimento, evolução espiritual, deseje. E trabalhe por ela. Você alcançará. Que Jesus nos abençoe a todos. Que a espiritualidade superior possa suprimir aí eventuais defasagens, ideias que não ficaram completas, possam inspirá-los. E que tenhamos essa força. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.